batuque na noite da guia. Ecoou, ecoou o som do batuque na noite da guia. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria. E os homens? Pescando sozinhos. Vizinhos, vizinhos, vizinhos, vizinhos. E os homens pescando sozinhos. Vizinhos, vizinhos, vizinhos, vizinhos. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria. Mulheres cantando Ave Maria, mulheres dizendo saudosa alegria. E os homens pescando sozinhos. Vizinhos, vizinhos, vizinhos, vizinhos. Os homens